Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Amados irmãos e irmãs convencionais, insigne tribuna, nobres senhores, membros do Comitê Executivo da DUNEP, ressaltando a pessoa do seu presidente, pastor Custódio Rangel, com grata satisfação, queremos saudar a todos com a maravilhosa paz de Jesus Cristo. Agradecemos a Deus que nesta noite está entre nós, poderoso para salvar, maravilhoso em benignidade. E estamos certos de que Ele tem grandes coisas para operar, na nossa vida. Neste momento eu quero tributar ao meu Senhor todo louvor, toda glória, porque eu sei que Ele é a única pessoa responsável para que estejamos ou por quem estamos aqui nesta oportunidade. Quero neste momento agradecer ao Comitê Executivo que concordou com a indicação do nosso nome para nesta noite ministrar a palavra do Senhor Deus. Agradecemos também ao nosso irmão de Jaime Nabor, membro deste comitê, ao pastor Daniel Regis, pastor Rogério Dantas, que fizeram a indicação do nosso nome e que estão orando para que o Senhor venha a ser honrado através das nossas vidas. Queridos, eu quero lhes pedir em nome de Jesus que orem em meu favor, em favor da minha esposa, a Sandra, em favor do nosso filho, Gesiel, para que o Senhor nos abençoe continuamente. Eu quero lhe prometer, votar-lhe, que não vou me estender muito. Eu sei que o irmão ainda vai andar bastante para descansar e amanhã pretende estar aqui de volta. Eu também pretendo e preciso amanhã muito cedo viajar, porque tenho um congresso em Aracaju a partir de amanhã e devemos estar lá. Então, descanse no Senhor, nós seremos sucintos, mas eu creio piamente que Deus ainda tem uma palavra para o seu coração. E estou certo de que Ele está neste lugar. Eu quero abraçar cada pessoa desta tribuna, cada homem de Deus assentado aqui, reconhecendo que sobre eles está o Espírito de Deus e reconhecendo a responsabilidade que verga sobre os nossos ombros nesta noite, mas sabendo que fiel é aquele que nos chama, o qual também o fará. Eu gostaria de lhe convidar, por favor, a estarmos todos de pé em nome de Jesus e abrirmos juntos as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola do apóstolo João, o capítulo de número 4 e o versículo de número 4. Este versículo João bondosamente cedeu para servir de tema a esta convenção nacional, Convenção Sul-Americana. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Por favor, não concorde que a sua Bíblia permaneça fechada. Abra em nome de Jesus. Diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? O tema desta convenção diz: Deus é maior. Eu quero que o irmão pregue, apregoe isto com todo o seu coração, com a convicção de quem crer nesta palavra: Deus é maior. Vamos lá? Agora diga comigo: Santo Espírito, eu não quero que nada dificulte o teu fluir na minha vida. Rompe todas as barreiras que hajam em minha alma, me inunda, me quebranta, me enche, me faz experimentar a grandeza de Deus. Amém. Pode assentar-se, muito obrigado. Eu quero voltar ao Senhor mais uma vez, que dar-lhe-ei toda honra e glória por tudo que Ele fizer nesta noite. Eu quero falar neste momento sobre Deus é maior. O apóstolo João, desde o primeiro século da igreja, tornou-se conhecido como o apóstolo do amor, devido ao seu cuidado com os novos crentes. A expressão usada por ele neste versículo, filhinhos, lhe é peculiar e traduz a sua preocupação com aqueles que iam agregando-se na igreja do Senhor. Neste versículo de número 4, o apóstolo do amor traz-nos três veracidades teológicas incontestáveis e belas por demais. Ele começa dizendo: sois de Deus. A Bíblia inteira apresenta-nos a disposição de Deus em investir em prol da nossa salvação. O profeta Malaquias, quando foi tomado pelo Espírito da profecia para falar ao povo de Israel, recém-vindo do cativeiro babilônico, disse no capítulo 3, versículo 17: e eles serão meus, diz o Senhor, e naquele dia eles serão o meu tesouro particular. O apóstolo São Paulo, quando redigiu a sua primeira missiva aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, disse: fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. E o apóstolo São Pedro, na sua primeira epístola universal, no capítulo 1, versículo 18 e 19, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados, comprados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o sangue de Jesus Cristo, como o sangue de um cordeiro imaculado e sem ruga. E é isto que João apregou aqui: sois de Deus. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Diga para o seu vizinho: você pertence a Deus. Aleluia! Você pertence a Deus. A segunda veracidade bíblica que João nos traz aqui é a expressão: já tendes vencido. Queridos, João não está profetizando a nossa vitória. Ele está decretando a nossa vitória como algo inevitável. Note que ele não diz: vocês o vencerão. Ele diz: já tendes vencido. A vitória é uma garantia de Deus. sobre os seus filhos. Provérbios de Salomão, capítulo 21, versículo 31. O sábio diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Aleluia! Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, ele disse: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A expressão paulina, mais que vencedores, significa aquele que quebrou todos os recordes anteriores, aquele que ultrapassou todas as metas estabelecidas. A vitória é do povo de Deus. Mas a mais enfática, a mais própria veracidade que João usou aqui foi quando ele disse: Deus é maior. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Irmãos, a Bíblia, em todas as suas páginas, descreve, fala da grandeza de um Deus maravilhoso. No Salmo de número 95, versículo 3, o salmista diz: o Senhor é Deus grande, Rei grande sobre todos os deuses da terra. E no Salmo 146, versículo 3, o salmista diz: grande é o Senhor, e muito digno de louvor, a sua grandeza é inescrutável. Aleluia! E a grandeza de Deus, salvos em Cristo, está revelada nas obras criadas, está revelada no homem. O Salmo de número 19, o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quer ver a grandeza de Deus? Olhe para o seu vizinho e veja Deus nele sendo grande na terra. Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo 19 e 20, diz que todas as coisas de Deus são manifestas na criação, tanto os seus atributos invisíveis, quanto o seu eterno poder e majestade. Neles, na criação, são revelados para que os homens não sejam inexcusáveis. Deus é grande. E o Deus grande que a Bíblia nos revela não é um Deus previsível. Queridos, deixe-me vos dizer que o mundo está cansado do previsível. O mundo está cansado do normal. Deus nos chamou para sermos acima do esperado. Quando a grandeza de Deus se revela, a bandeira do previsível desce e a bandeira do sobrenatural é hasteada para a glória do seu nome. Diga para o irmão do seu lado: Deus não lhe chamou para ser previsível. Deus não lhe chamou para ser previsível. O poder do Espírito está na nossa vida. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui há excelências, deputados, prefeitos, mas a Bíblia diz que o nosso Deus é maior em excelência. No Êxodo capítulo 15, versículo 7, quando Moisés canta o cântico da vitória, depois de atravessar o mar vermelho, ele diz: pela grandeza da tua excelência, tu derrotastes aqueles que se levantaram contra ti. O nosso Deus é grande, mas Deus não é apenas grande na teologia de João. Deus é maior, Ele é sobre tudo, Ele é sobre todos. E eu gostaria, queridos, de nesta noite vos mostrar, em primeiro lugar, Deus é maior que o universo. Ele está em cada lugar da sua criação. O profeta Naum não achou palavras para descrever a grandeza de Deus. E no capítulo 1, versículo 3, ele disse: a nuvem ou as nuvens são a poeira dos seus pés. O profeta Isaías diz: o Senhor está assentado sobre o globo da terra. Isto prova que Ele é maior que o universo. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Moisés escreve: no princípio criou Deus os céus e a terra. A ciência admite que entre este versículo 1 e o versículo 2 há um espaço de tempo pequenino, equivalente a 150 milhões de anos. E diz que quando Deus criou a terra, a criou perfeita, sem erosões, sem dificuldades. A ciência argumenta, e a Bíblia corrobora em Ezequiel 28, que na criação original, as pedras preciosas estavam sobre o solo terráqueo. Mas o versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Tente imaginar algo sem forma e vazio, e você será mais inteligente que o maior dos superdotados. Quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, diz que ela tornou-se envolvida pelas trevas, invisível, vazia, porque toda a vida vegetal e animal que havia no planeta deixou de existir com o chamado Bang Bang. Jesus diz: eu via Satanás cair do céu como um raio. Quando Lúcifer caiu, houve uma catástrofe de nível galáctico e as trevas envolveram a terra. Mas a Bíblia diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O nosso Deus é maior, aplauda-o, porque Ele articulou a criação. No Evangelho, segundo escreveu-nos São João, capítulo de número 1, versículo 3, João diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O escritor anônimo da Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é maior que o universo. Eu ministrava um seminário, alguns meses atrás, numa igreja, e quando no meio do seminário um jovem pediu a palavra e me disse: pastor, eu não creio em nada do que você disse. Sou biólogo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e não creio que o homem veio da terra, disse ele, porque me provaram por A mais B que o homem veio da água. Eu lhe disse: meus parabéns, doutor, pelo menos lhe informaram alguma coisa, mas eu gostaria de dizer-lhe que eu não creio que o homem veio da água, porque me provaram por X mais Y que ele veio do pó. Mas o que eu lhe pergunto, doutor, não, nós devemos nos despreocuparmos da origem do homem. A pergunta é: para onde o homem vai? E eu lhe pergunto: para onde o senhor está indo? Ele me disse: eu não havia pensado nisto. E eu falei: a sua filosofia é paralítica. Esqueceu de lhe dizer que toda origem tem um fim. E a minha Bíblia diz que quem aceita o Deus dos deuses e Senhor dos senhores tem morada garantida na eternidade. Aleluia! Deus é maior. Ele controla todas as coisas. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 10 a 12, a Bíblia nos revela quando Josué foi à guerra contra os amorreus, e vendo que o sol já descia para o poente, ele se pôs sobre o monte de Gibeon e disse: sol, para no monte de Gibeon, e tu, lua, detente no vale de Aijalon, até que haja vitória no meio do povo de Deus. A Bíblia diz que o dia estendeu-se por mais um período. Olha, queridos, no livro de Jó, capítulo 38, quando o Senhor dialoga com o patriarca e fala da sua grandeza, ele diz: Jó, eu estabeleci os pilares da terra, eu os medi a palmos, eu medi o mar, lhe cerrei com portas e ferrolhos, e lhe disse: até aqui virás e daqui não passarás. E o Senhor diz: Jó, sou eu que digo aos raios: apresentem-se, e eles dizem: eis-nos aqui. Mas sou eu, Jó, que os faço cair no deserto, onde não há moradores, para que a destruição não venha sobre a terra. Queridos do Senhor, a grandeza de Deus está revelada em cada detalhe do universo. A ciência, alguns meses atrás, tentou brincar de Deus com a descoberta do projeto Genoma, e chegaram até a ridicularizar. O homem só tem 30 mil genes. Meses depois, tiraram o chapéu e disseram: são apenas 30 mil genes, mas nós não sabemos as combinações. Deus é grande, Ele está em cada lugar, Ele age em cada situação. Um certo dia, o salmista Davi quis escrever acerca da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus no universo. E ele começou a escrever o Salmo 136 e dizia: louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol, para presidir o dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas, para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. O salmista foi escrevendo acerca do controle de Deus na natureza, e chegou um momento que ele concluiu que não poderia falar de tudo, e resolveu encerrar dizendo: aquele que dá mantimento a toda carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Deus é maior. Aleluia, pode louvá-lo. Ele é maior. Em segundo lugar, Deus é maior que os nossos inimigos. Não adianta levantar-se contra o povo de Deus, porque o nosso Deus é maior. Ele é maior que os homens que se opõem à sua obra. A Bíblia nos revela, quando o rei da Síria declarou guerra contra Israel, segundo Reis capítulo 6, o texto diz que tudo que o rei da Síria maquinava no seu leito, o Senhor revelava ao profeta Eliseu. E no capítulo 6, versículo 15, a Bíblia diz que Geazi levantou-se pela manhã cedo para preparar o café do profeta. E quando catava alguns gravetos no exterior da casa, levantando os olhos, Geazi viu os cavalos e cavalheiros da Síria que cercavam a casa de Eliseu. Geazi entrou em casa desesperado, chamou o profeta e disse: vem e vê. Eliseu então lhe disse: não te apavoras, maior é o que está conosco do que os que estão lá fora. Olha, irmãos, o crente salvo em Jesus pode desfrutar a vitória de Deus sobre os seus adversários. Eu lembro-me que no ano de 1988, no Egito, uma senhora, esposa de um gerente de banco, aceitou o cristianismo. Seu marido, muçulmano, resolveu arquitetar um plano para matar a esposa por tornar-se cristã. E como ele não queria cometer o crime sem ter um argumento mais convincente, pelo menos mais justo para sua consciência, um dia ele saiu do banco, apanhou as chaves dos seus cofres, as suas etiquetas de segredo, e chegando nas águas do rio Nilo, soltou a sua penca de documentos, a sua penca de chaves, e viu desaparecer nas águas do Nilo. Foi para a rua festejar. Mas ao meio-dia, a esposa temente, cuidadosa, foi ao frigorífico comprar um peixe fresco para preparar um bife para o seu marido. E diz o testemunho que quando ela chegou no frigorífico, O rapaz lhe disse: madame, espere só mais um pouquinho, porque está chegando um carro com peixes novos e a senhora vai levar peixe novo para casa. Ela comprou o maior peixe que veio no carro. E ao chegar em casa, enquanto abria o peixe para limpar, lá dentro estava uma penca de chaves. Aleluia! Ela não entendeu nada, lavou as chaves e pendurou no torno da cozinha. Quase meia-noite, ele chegou com o revólver na mão e gritava: mulher, sua irresponsável, você perdeu as chaves do cofre, eu vou matar você. Aí ela entendeu e disse: calma, amor, as chaves estão ali no torno. Ele olhou para as chaves, olhou para ela, não entendeu, olhou de novo, ajoelhou e disse: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus na minha vida. Aleluia! Os teus inimigos não prevalecerão contra a tua vida. Diga para o seu irmão do lado isso: os teus inimigos não prevalecerão contra a tua vida. Deus é maior que a morte. Ele é maior que o mais temido de todos os inimigos dos homens. A Bíblia diz em Isaías 25:8 que ele aniquilará a morte para sempre. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 26, Paulo diz: o último inimigo a ser julgado será a morte. Deus é maior, mas ele é maior que o império das trevas. Distintos do Senhor, ninguém se engane. Satanás está vivo, ativo e solto no planeta Terra. Não basta bater o pé e dizer está amarrado para que ele seja destruído. Sacrifícios humanos são oferecidos continuamente aos demônios, vidas são oferecidas às trevas, mas nós servimos a alguém que destrói o império do mal e estabelece o seu reino no coração dos homens. A Bíblia diz, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 19, ele diz que o Senhor exaltou a Jesus acima de todo principado e poder e potestade e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha, irmãos, a Bíblia nos traz uma curiosidade. Uma certa feita, Satanás apareceu a Deus e disse-lhe: me deixa tocar no teu servo Jó. Os irmãos conhecem o episódio e Deus atendeu o pedido de Satanás por duas vezes e aceitou que Jó fosse ferido. Mas uma pergunta: se hoje Satanás chegar lá em cima e disser: me deixa tocar no Josué, me deixa tocar no Rangel, será que Deus permitirá? A minha Bíblia me leva a crer que não. Notem, os irmãos, que no período de toda a provação de Jó, a única coisa da qual ele reclamou foi no capítulo 9, versículo 33, quando ele diz: se eu tivesse árbitro, se eu tivesse juiz que pleiteasse a minha causa, eu não estaria assim. A reclamação de Jó foi por falta de intercessor. Mas quando chegamos no Novo Testamento, a Bíblia nos mostra em Lucas 22, 31, que um dia Satanás chegou lá em cima e disse: Deus, me deixa peneirar Pedro, me deixa cirandar Pedro. Jesus atravessou na frente e disse: não, Pai, porque Pedro é meu, eu tenho compromisso com ele e a sua vida está nas minhas mãos. Aleluia! Se o inimigo pedir a tua vida a Deus hoje, Jesus atravessa na frente e diz: não, Pai, porque ele é meu, ela é minha e maior.